Uma ação conjunta do Grupo de Policiamento Tático da PRF e a Receita Federal de Foz do Iguaçu resultou na apreensão de um veículo carregado com mais de $22.700 em aparelhos eletrônicos. De acordo com a PRF de Céu Azul, que deu apoio à operação, o condutor de um Vectra com placas de Medianeira foi abordado em uma estrada vicinal. Os bancos traseiros e o porta-mala do veículo estavam carregados com tablets. O condutor foi ouvido pelos policiais e liberado depois de identificado. O carro e os produtos eletrônicos apreendidos foram encaminhados ao depósito da Receita Federal em Foz do Iguaçu para os procedimentos de contagem, valoração e perdimento em favor da União. O Ministério Público será informado do caso para os procedimentos que julgar necessário. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.